beber, eu bebo. Chorar, eu choro. Ligar, eu não ligo não, mas se ligar, eu atendo. Beber, eu bebo. Chorar, eu choro. Ligar, eu não ligo não, mas se ligar, eu atendo. Beber, eu bebo. E não escondo, mandar mensagem não mando, mas se mandar, eu respondo. Ela ficou com outro, agora tá me ligando. Pensou que eu não sabia que ela tava me enganando. Vou dar uma lição, que é pra ela ficar viva. Comigo a fila e a roleta coletiva. Beber, eu bebo. Chorar, eu choro. Ligar, eu não ligo não, mas se ligar, eu atendo. Beber, eu bebo. E não escondo, mandar mensagem não mando, mas se mandar, eu respondo. Ela pulou a cerca e fez muita sacanagem. Não me dá mais sossego, vive mandando mensagem. Vou dar linha na pipa, eu não sou mais bobo não. Vou mandar essa cachorra pra segunda divisão. Beber, eu bebo. Chorar, eu choro. Ligar, eu não ligo não, mas se ligar, eu atendo. Beber, eu bebo. E não escondo, manda mensagem, não mando, mas se mandar, eu respondo. Pior que eu tô doidinho pra me ligar, que eu tô doido pra voltar pra essa bandida, pra essa cachorra. Pior que eu gosto desse trem. Vem de mim, trem que pula. Eu gosto demais. Ela ficou com outro, agora tá me ligando. Pensou que eu não sabia, ela tava me enganando. Vou dar uma lição, que é pra ela ficar viva. Comigo a fila e a roleta coletiva. Bebê, eu bebo. Chora, eu choro, liga, eu não ligo não, mas se ligar, eu atendo. Beber, eu bebo, e não escondo, mandar mensagem não mando, mas se mandar, eu respondo. Ela pulou a cerca e fez muita sacanagem. Não me dá mais sossego, vive mandando mensagem. Vou dar linha na pipa, eu não sou mais bobo não. Vou mandar essa cachorra pra segunda divisão. Beber, eu bebo. Chora, eu choro, liga, eu não ligo não, mas se ligar, eu atendo. Beber, eu bebo. E não escondo, mandar mensagem não mando, mas se mandar, eu respondo. É, beber, eu bebo. Chora, eu choro, liga, eu não ligo não, mas se ligar, eu atendo. Beber, eu bebo. É, e não escondo, mandar mensagem não mando, mas se mandar, eu respondo. Mandar mensagem não mando, mas se mandar, eu respondo.